Diamante, essa rádio é joia. CYL 312, 1450 kHz. Rádio Diamante, Coromandel. Você ouviu através da Rádio Diamante, programa Mensagem de Salvação. Que Deus o abençoe e o guarde. Novos horizontes se abrem, renovando as esperanças de um povo que trabalha. E na constante busca de novos caminhos e dias melhores, a Rádio Diamante contribui decisivamente para o crescimento do município. Trabalho, progresso, dinamismo. Rádio Diamante de Coromandel Limitada. A força do rádio regional. Alô, Coromandel e região, está de volta o tradicional programa Mensagem de Salvação. Foi ao ar por 25 anos. Nasceu na Rádio Diamante e está de volta todo domingo, das 12 às 13 horas. A apresentação do pastor Honorato Dias, levando aos ouvintes a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mensagens da última hora, antes que Jesus volte e seja tarde demais. Rádio Diamante de Coromandel, através dos seus diretores proprietários, Roberto Lourenço e Paulo Serrano, comunica à população que não há nenhum representante legal por ela designado para realizar transações financeiras e comerciais em seu nome. Rádio Diamante de Coromandel, ZYL 312, 1450 kHz, onda média.